Obrigada por ter ligado. No momento, todos os nossos atendentes estão ocupados. A espera será de 47 minutos. Por favor, não desligue. Sua ligação é muito importante para nós. Se preferir, digite 1*78*4695, Jogo da Velha, 11*.com.br e deixe seu recado logo após o sinal. Obrigada.